Salve, salve, fora do eixo, telefone sem fio, pela primeira vez fora de Minas Gerais, diretamente de Cuiabá, do estado de Mato Grosso, aqui na Hell City, um calor infernal, muito quente, é a primeira vez fora do estado de Minas, é uma honra estar aqui no Festival Calango 2010, produzido pelo Espaço Cubo, e a gente vai fazer uma presença aqui no festival, vou conversar com uma galera que está circulando, a galera que está tocando sempre aí, os produtores, organizadores, músicos, todo mundo. E pra começar, vou conversar pra ver se eu aprendi meu portunhol, mais ou menos, espanhol, com a Toya, naquele período que vocês acompanharam, que ela ficou no Brasil, e com Falsos Conejos também, uma convivência intensa, e eu não aprendi nada. Então, pra comprovar isso, vou entrevistar agora mais uma banda argentina, que vai tocar aqui no Festival Calango, a banda PES. Salve, salve, PES. Olá, oi, oi, oi, como é? É, vamos ver se a gente se entende, porque eles, diferentemente do Falsos Conejos, não falam portunhol, não falam portunhol, cis castelhano. E aí a compreensão vai ser complicada. Eu só queria saber qual que é a expectativa do show, o que, que vocês esperam de tocar aqui em Cuiabá. Para nós é muito importante, primeira vez aqui em Brasil. PES é uma banda que toca há 17 anos, 17 anos. Primeira vez em Brasil, muito excitante para nós. O que vocês estão achando da cidade aqui? Não compreendi. Nós, o que pensamos desta cidade? Calurosa, muito calor, mas muito bonita. En general, en Brasil, la gente es muy simpática, muy alegre, muy comunicativa. Eso es importante para el extranjero. ¿Están sintiendo bien aquí, entonces? ¿Se siente bien? Sí, belleza. La gente es muy cálida. Y eso nos hace sentir bien, nos hace sentir cómodos, como en nuestro propio hogar. Confortables, como en casa. Bien, bien. E es duas apresentações hoje em Praça das Bandeiras e amanhã em casa do Fora do Eixo. Depois retorno a Buenos Aires. Sem dúvida, esta é a primeira vez aqui em Brasil, mas esperamos não ser a última. Sim, claro. Muito legal conversar com vocês aí. Tem uma última pergunta, o que vocês prometem aí pro show, assim, pra galera? Sudor, ganas, energia e mostrar nossa música, uma mistura de rock, punk, tango e folclore de Argentina. Me gustam futebol? Sim, óbvio. Sim. Qual time? Eu sou de Huracán, equipo pequeno de Buenos Aires. Sim, La Toya, a menina que, a tica que morou em Sabará com a gente, ela falava isso, que torcer por Boca e torcer por River era muito fácil. Ela torcia por Gimnasia de La Plata, claro, equipo luchadores, muchos luchadores, equipo pequeño sin presupuesto, sin dinero. Do Brasil, degustam algum time, algum jogador? Nosotros conocemos el fútbol de Brasil también por los argentinos que juegan. Entonces, el Corinthians, por el juego Tevez, el Inter de Alessandro. Pero vemos mucho fútbol brasileño. Y obviamente somos, más allá de la rivalidad de Argentina-Brasil, todos los argentinos somos fanáticos del fútbol brasileño y del fútbol lindo, del fútbol de Ronaldinho, de Kaká. Sim, valeu. Essa foi a prosa aí do Telefone Sem Fio com a banda PES, que daqui a pouco sobe ao palco. Hoje a gente já teve 4 Instrumental, Ponto 6, que é uma banda local que abriu a festa. E também agora o Macaco Bong, que é a prata da casa, que não precisa nem comentar, todo mundo já conhece. Fez um puta show também. Antes de terminar, o que vocês acharam das bandas aí que se apresentaram até agora? O que pensamos das bandas? Todas diferentes e todas buenas. Macaco Bong, nós havíamos escuchado o CD, nos encanta, nos gusta muito. Excelente, Macaco Bong. superior. Ahora también Tu Amor. Sí. Ellos tocaron en Buenos Aires, nosotros los conocemos, tenemos el CD también. Muy buena música en Brasil. Isso aí, galera. Muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias, muito obrigado. Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. Isso aí, telefone sem fio, Praça da Bandeira, não é BH, é Cuiabá, Hell City. Calor infernal, vocês não têm noção, velho. Não dá pra ficar de camisa. E pra completar e continuar nosso ciclo aqui, estrangeiro, dando um rolê, dando uma de turista, vou conversar com o The Cleaners, que abriu a festa também ontem. Opa. Na Casa Fora do Eixo. Salve, salve, The Cleaners. Fala, galera, beleza? É isso aí, é nóis. The Cleaners, assim, tem a história dos caras chegar aqui, mano, é maluca, assim, é muito foda. E tinha que estar registrado o telefone sem fio, queria que vocês contassem bagulho, como é que foi aí, velho. É, foi... É, todo show nosso, todo evento tem uma emoção, assim, né? Mas essa superou todas as expectativas, né? Desde a compra da passagem até aqui, meu, 3 ônibus, um quebra, o outro sem ar-condicionado, cheiro de mofo, cheio de lixo. Furo pneu, não tem step pra trocar. O motorista se perde no meio do caminho, era novato, perde pro taxista, pra onde eu vou pra tal lugar. Foi muito louco, assim, a gente tinha que estar aqui. 25 horas vai pra 32, velho, só caralho, isso. Foi, tipo, resumindo, vocês saíram de São Paulo, que dia e chegaram aqui, que dia? Saímos dia 23, às 10h10 da noite, chegamos aqui 5h45 da manhã do dia 25. Puta que pariu, velho. É foda, velho. Quase que eu caí aqui. O The Cleaners, assim, já mereceu toda uma moral, assim, do apoio do Fora do Eixo pela essa história foda de viagem. Acontece. Agora vamos falar um pouco aí do Festival Calanga e tal, que vocês vieram participar. Segunda vez que vocês apresentam aqui em Cuiabá, não é isso? Esse ano já é a segunda vez. A primeira foi em junho no Festival Volume, terceiro Festival Volume. E agora, né, via campanha toda forte, Twitter, a gente fez Facebook e tal, pra galera colocar a música nossa, postar músicas nossas, vídeos, fotos, afins, provando que a gente merecia estar no Calango e, meu, a galera encheu o saco de verdade, a gente tá aqui. Muito foda. E o que vocês acharam do show de ontem lá na Casa Fora do Eixo? Inclusive, a Casa Fora do Eixo também tem uma história de ontem pra contar, que, putz, chegamos lá 2 horas da tarde pra ajudar numa tal obra, vocês não acreditam, velho. Tipo, a impressão que eu tive, vocês não chegaram lá de tarde, né? Não. A impressão era assim, não vai ter show, velho. Era a obra mesmo, de verdade, no meio, pra quando vocês chegaram numa casa de show, tá bonitinha, velho. Foi incrível, assim, foi uma coisa que agora eu falo com vocês, não duvide de nada, eu faço tudo. Se me mandar fazer um show em meia hora, eu boto fé que dá pra fazer, cara. Porque depois daquela organização lá, tava sinistro. Mérito aí também pra galera do Cubo e pra todo mundo que chegou com a mão na massa, carregando. Quarto instrumental, aeromoças, galera aqui do São Carlos. Uma galera varrendo, limpando sujeira. E vocês gostaram do show, assim, da casa? Como é que foi? Pra caralho. Recepção da galera, tudo. Depois do som, a galera vindo trocar ideia com a gente. Foi muito foda mesmo, assim. Foi muito bom mesmo, gente. Eu achei legal que eu conversei com uma galera aqui de Cuiabá. Eles falaram que, tipo, a galera é muito caseira, assim. E quinta-feira é um dia que não costumam sair. E me falaram que o público ontem, assim, pra Cuiabá é excelente. Então, assim, uma galera que da outra vez que a gente veio no volume, a gente pegou já o contato, né? Já deixamos meio que preparado. Aí quando voltamos, a galera já veio já sabendo o nosso som, tal, sabendo o que escutar. Então foi legal bastante, sim, essa volta da galera nesse nosso show. Foi foda, cara. Galera, a gente tá chegando no fim do ano. Vocês têm algum plano aí, 2011, planejamento, qual que é a ideia do The Cleaners, com uma rede igual Fora do Eixo? Vocês já estão se inserindo logo na cabeça, que é o Espaço Cubo, então, tipo, tem vários coletivos pra vocês circularem, qual que é a ideia aí pra 2011 aí da banda? Primeiramente é BH, né? Certeza, velho, BH você escolhe em Sabará. Tamo lá, velho. Vocês? Porta aberta, Sabará também, cara. Chegou em BH, chegou em Sabará, Vespá também tá lá do lado. Sete Lagoas agora com a galera do Colchê, um rolê assim, FEM, que é o Fora do Eixo Minas, tá fortíssimo. Se vocês colarem lá, vão ser bem recebidos também. Tendo essa força e principalmente essa verdade que tem, mano, dos coletivos, velho, já é essencial pra gente, de verdade. Pra gente isso foi incrível, tá fazendo parte dessa história, assim, de coletivos mesmo. No caso fora, né? Na verdade, sim, a gente vai lançar o CD ano que vem, a gente quer percorrer o Brasil com esse novo álbum, esse nosso primeiro álbum, na verdade. Pô, pra divulgar. E, pô, a gente... O que precisa de ajuda também, a gente tá aí, não é só banda, é, como falou, meter mão na massa, chegar pra ajudar, e a gente quer rodar esse Brasil ano que vem aí. Massa, velho, tá vendo? Circuito só engordando, velho, vamos chegar junto mesmo. Declinos, valeu demais, só uma dúvida, é Duca por causa do caralho não, né? É isso aí. Porra. Ô, moçada, valeu demais a presa aí, a prosa. Obrigadão aí. Salve, salve aí, Minas. Abraço, abraço, BH, Minas. Tamo aí. Ano que vem estaremos aí, obrigado, gente. É nóis, ouvir a promessa. Depois pode cobrar do Forceps lá, levar o Declinos. Certo. foradoeixo.org.br/rádio. Rádio Fora do Eixo. A voz do circuito, conectada em mídia livre. É isso aí, eu vou bater um lero agora com o Bolacha, que tá fazendo um trampo importantíssimo aqui de hold. Salve, salve, Bolacha. Abração pra todo mundo aí, a gente que aqui, Bolacha, Elvis e Luan, que estamos de hold aqui no Calango aqui hoje. E tipo, temos uma banda aqui de Cuiabá, estamos tentando divulgar ela aí, na luta, a gente vai tocar amanhã. Esperamos fazer um show fora pra todo mundo também. E é isso aí, vamos levando, o Calangão tá foda esse ano. Caralho, Bolacha, vocês integram o quadro do Cubo ou tipo, tá na área assim? É, a gente faz parte do voluntário com eles aqui, mas no Cubo mesmo a gente ainda não fixou, não colamos ainda com ele. A gente tá só como banda mesmo. Massa, velho. Tipo assim, vocês são uma galera nova, uma nova geração, né? Vejo assim pela cara de vocês que vocês são novos e tal. E queria que você falasse um pouco dessa cena cuiabana, assim. O que o Cubo representa, assim, essa movimentação que fez aqui em Cuiabá pra chegar em vocês. O que vocês acham disso? Aqui, ó, cara, aqui em Cuiabá é muito foda essa parada da divulgação sobre bandas, sobre espaço pra abrir, pra as bandas tocarem, bandas novas que chegam. Aqui é muito foda isso. E não só das bandas daqui que eles abrem, assim, um espaço, mas sim das de fora. Tipo, o Calango aqui é forte pra caralho esse festival. Mas também tem vários festivais aí pelo Brasil inteiro. Mas só que eu acho assim que o Calango em si, cara, é muito grande. E Cuiabá, a cena de Cuiabá aqui tá, assim, tipo, dá uma força danada pra todas as bandas independentes. E, cara, é massa pra caralho ser daqui. Porque eu acho assim, e é foda, tem uma coisa assim que é foda que é, tipo, as bandas que já saíram daqui são Macaco Bong, Vanguard, e, tipo, pra chegar a um... Chegar na altura desses caras tá foda e banda pra sair daqui de Cuiabá tem que ser um pouco mais do que eles pra destacar mais. Aí. Legal. Bolacha, e o seu trampo de hold, cara? O que significa pra você, desde jovem, já aprender uma função que é foda de fazer, fazer um corre violento e você tá fazendo bem feito, a gente tá acompanhando aí. O que significa isso, velho? Subir no palco como hold aí no Calango? Experiência total, cara. Conhecer gente de fora é o melhor contato que a gente tem. Tipo, como a gente é de banda também, ter esse contato com as próprias bandas que vêm de fora, que coisa que é muito difícil você fazendo isso aí no dia a dia, mas aqui pessoalmente é bem melhor trocar ideia com o cara, você conhece um pouco da banda do cara, um pouco mais, ele vai conhecer, que vai saber que a sua existe também. E o trampo de road é isso aí, cara, é dar o sangue ali em cima do palco pra ser um show fora pra todo mundo. Foda, velho. Agora pra encerrar, pra puxar um pouco pra nossa sardinha, Telefone Sem Fio, diretamente de Sabará, representado pelo Forceps e pelo quadro instrumental que subiu agora há pouco. E o Bolacha teve a oportunidade de trampar no backstage dos caras, então ele pode falar o off mesmo do quadro instrumental no palco. O que você tem pra falar disso? Você curtiu o som, o trampo com eles? Curti muito o som dos caras, conheci eles ontem lá na Casa Fora do Eixo, troquei umas ideias com eles. Falei, véi, aparece lá. Eu falei, mano, vou ter que estar lá porque eu vou trampar de road. Eu vou fazer, vou ajudar vocês a fazerem o som lá. E, ô, foda pra caralho o som dos caras, improvisaram. Teve uma parte que os caras improvisaram, foi foda também, que eu curti muito. O batera tem muito estilo mesmo. Ó, velho, tipo, a banda inteira é massa. Curti mesmo. É isso aí, valeu, Bolacha. Obrigadão pela presa aí. E vamos continuar seguindo o Festival Calango 2010. Fora de Minas Gerais, primeira vez, Telefone Sem Fio. No estado do Mato Grosso, nesse calor que não tem nada parecido, é tipo o sol. É o Sirius aqui. E eu vou bater um lera agora com um cara que acabou de chegar de viagem, também de Minas Gerais, Uai. Garantindo aqui, vai tocar amanhã. Que é o Luiz Gabriel do Gaviola e o Lixo Polifônico. Fala, salve, salve, Luiz. Bom, tranquilo. E aí, como é que foi a viagem aí? Minas, Cuiabá, cara. Bicho, parece que é outro país, velho. Que o negócio assim. Nós pegamos aí uma embolação do tráfego aéreo cabulosa aí. Ficamos 12 horas viajando, sacou? Que atrasou o voo, pai, não sei o quê, mas chegamos. Vivo, estamos aqui. Curtindo o calorzinho, ambientando, sacou? Mas eu queria te falar, você ainda tá sentindo calorzinho, cara? Pois é, bicho, é porque, né? A gente sai lá de Belo Horizonte, aquela temperatura amena, assim, chega aqui, tá 35 graus de noite, assim, é. Não, é porque isso eles estão falando comigo desde ontem, velho, que tá ameno, tá calor, velho. Eu tô sentindo calor pra caralho aqui. Isso pra mim é tipo um inferno, é o Cine mesmo. É, tem que rolar uma seleção natural aí, né, velho? Uma adaptação corporal aí. Vamos ver, né, velho? Amanhã que o bicho vai pegar, vamos ver aí. Tocar nesse calor é que é foda. Vocês não tocaram aqui antes, né? Primeira vez, Cuiabá. Não, velho, primeira vez, estamos felizes aí de vir. O Calanga é um festival representativo de uma movimentação que a gente está muito interessado e presente, assim. Esse ano fizemos alguns festivais desse circuito, né, do Fora do Eixo e tal, e é um circuito que é legal porque tem um público que tem a ver com nós, então acho que o Calango, de certa forma, é uma síntese de algumas coisas nesse circuito aí, de uma mobilização, assim, de várias coisas, e a gente está feliz de chegar aqui pela primeira vez. Vamos ver aí o que, que vai rolar, né? Amanhã, só Deus sabe. Não, vai ser massa, com certeza. Inclusive, uma pena, não vou poder pegar passagem marcada já. Tentamos trocar, queria ver demais. Mas, enfim, outra pergunta, assim, básica. Não é nem uma pergunta, é mais um... Continuando a conversa, que queria falar com você um pouco da cena, velho, que é muito maior do que o FEM, que é o Fora do Eixo Minas, que rola lá. O que tá rolando em Minas, que é aquele diálogo abrangente, tipo, via internet, via academia, que tá acontecendo em Minas agora. Tipo, mesmo que tenha gente batendo cabeça, mas tá rolando um diálogo, assim, que alguns anos atrás não existia. E você é um cara que tá bem ativo lá nas listas, participando dos eventos, trocando essa ideia, se posicionando, que eu acho uma coisa essencial, assim. Queria que você falasse disso, assim, cara. Velho, eu acho que, assim, Minas Gerais, Belo Horizonte especificamente, né, que é a realidade mais próxima, assim, mas Minas Gerais de uma forma mais ampla é uma cena mesmo muito plural. Tipo, eu fico feliz de ver o tanto de articulação que tem, assim, tanto de produção musical mesmo, quanto de articulação política, dos movimentos, dos coletivos e as bandas se produzindo, esse galera desembolando, né, velho? E eu acho que, velho, assim, o lance é o diálogo mesmo, as formas de trabalhar são várias, é positivo que exista isso, acho que só enriquece a cadeia produtiva mesmo, sacou? Então lá em Belo Horizonte mesmo, ali nos arredores, você pensar, tem vários coletivos ali, sacou, trabalhando força, precisa, a galera lá de Neves, como é que chama, o Pá na Pedra lá, como é que chama, velho, o Semifusa, Galtinha, a galera lá, o Pegada, sacou? A gente agora existe uma movimentação agora das bandas lá de Belo Horizonte, que é o Outro Rock, que são bandas que se juntaram e estão começando a produzir coisas juntas também e tal. Então, velho, eu acho, na verdade, que só tende as coisas melhorarem mesmo, numa perspectiva de médio prazo, assim, porque o diálogo vai se consolidando, né, velho? Assim, a galera vai começando a conversar, vai compartilhando. O interesse final é o mesmo, né, velho? Que é o crescimento da música. A música que se faz é boa, não existe dúvida sobre isso, a gente sabe, sacou? Tem público, tem respaldo para as bandas, sacou? A galera tá trampando com produção, tá pegando know-how. É tipo assim, é um percurso, velho, que eu acho que demora muito pouco para ele ficar sustentável, assim. Realmente a gente tem que cultivar o diálogo, o amor e a liberdade, sacou? É isso, eu acho que é isso. Isso aí, valeu, Luiz, demais pela prosa. Amanhã vai ser foda. Vou tentar dar um surrupiar uma passagem e ver, dar um jeito de ficar. Se eu entro na mala do Graviola, já que é gente pra caralho, né? Pois é, não, e esse lance da passagem, vale dar uma cutucada aqui no negócio do Música Minas, né, bro? Que vocês vieram pelo Música Minas também, né, velho? Tipo assim, você veio também? Não, quatro veio, né? Você veio também, né? Que a viagem, velho, é que tipo assim, tudo bem, a Fundação Clóvis Salgado entrou esse ano pra desembolar, né, que não ia ter o programa, a Fundação entrou e tal. Por um lado salvou a pátria, mas tipo assim, os processos estão muito burocráticos, velho, sacou, na Fundação. Todo mundo tá dizendo, a gente viveu isso na pele algumas vezes esse ano, assim, que a gente dependeu do Música Minas e tal. E assim, eu acho que vale a cutucada pra pensar que, tipo assim, pro ano que vem, velho, se for ter a manutenção do programa, tem que rever isso, saca? De ter uma certa. Né, não, de ter uma certa flexibilização de algumas coisas e de também, assim. São vários pontos, né, velho? Não é o caso de discutir isso aqui, mas isso tem que ser discutido, entendeu? Tipo, flexibilização, saca? Desburocratização de alguns processos. Alguns limites também pra essa coisa do comprar a passagem mais barata, entendeu? Tipo assim, velho, às vezes eu peguei uma passagem de Belém pra chegar no Rio, velho, que eu parei em quatro aeroportos, assim, de madrugada, sacou? No Natal, não sei aonde, tipo, velho, saca? Às vezes dá pra zelar por um conforto da galera, assim, que mínimo, entendeu? E eu entendo, velho, são mil limitações, a gente tá muito bem, na verdade. Minas é um estado que, felizmente, a articulação política fez avançar nesse sentido. Que bom, sacou, que a gente dispõe desse edital. Agora, a crítica tem que ser construtiva no sentido de a gente melhorar, velho. Isso aí é uma... Não acomodar, né, velho? É, isso aí é uma coisa que é pra se pensar. Então, Música Minas, fica quei aí, velho. Isso aí, esse foi o Luiz, Gabriel, Gabriola, o Lixo Polifônico, dando sua provocação e sua palinha aqui no Telefone Sem Fio. Vamos, que o Calango 2010 ainda tem muita coisa pra acontecer. Rádio Fora do Eixo. Rádio Fora do Eixo. A voz do circuito. Conectado em mídia livre. Mídia livre. É isso aí, Telefone Sem Fio no Calango 2010. Já rolou vários sons aqui, a praça encheu, a Praça da Bandeira já tá cheia. E agora eu vou conversar com o Jair Naves, que fez um puta show aqui também, pegou um momento bom onde a galera tava chegando, o sol deu aquela aliviada, que isso aqui significa muito. Salve, salve, Jair. Salve, João. Salve, pessoal do coletivo. A gente uma sensação muito incrível, assim, como você falou, a gente foi escalado um momento bom no festival. O sol deu uma trégua, a gente passou o som de tarde, tava quase todo mundo morrendo no palco, velho. Mas foi bom, cara, foi muito bom. Cuiabá é uma cidade muito especial, assim. Eu gosto muito de tocar aqui. E é a primeira vez que eu toco com esse projeto novo, então, pô, não podia estar mais feliz. Foi legal? Você achou que o público curtiu? Você curtiu a banda? Não, a gente gostou muito. Como é o primeiro show na cidade, não dá pra esperar uma interação muito grande, tá ligado? As pessoas estavam conhecendo o trabalho mesmo. Eu acho que uma parte delas gostou, isso já vale muito a pena pra gente, cara. Assim. Massa. Queria que você falasse um pouco do Compacto Rec, cara, que eu acho que foi o link desse trabalho novo seu com o Fora do Eixo e tal. Exatamente, o disco, esse trabalho saiu no começo do ano, mas ficou muito ilhado em São Paulo. São Paulo tem esse defeito que essa ilusão de ser autossuficiente, que na verdade não é, tá ligado? Então a gente ficou penando muito pra dar certo com o Compacto Rec. Quando deu, abriu demais os horizontes, velho. E eu acho que a gente tá tocando aqui hoje e a gente vai fazer outros festivais que dá só Compacto Rec. Pessoas de fora de São Paulo ou de cidades mais próximas conheceram graças ao projeto. Porra, foi um divisor de águas, assim, mesmo. Massa demais. A gente lá que faz o escambo, festival de experiências culturais, ano que vem, tentar demais contar com você lá, velho. Basta convidar, velho. Basta convidar. A gente quer demais. Especialmente Minas, por razões óbvias, né, cara? Eu ainda não, só toquei em BH com esse disco. Quero muito percorrer outras cidades. Deus quer que role. Vamos manter o contato aí pra fazer isso. Legal demais, Jair. Valeu pela prosa. Massa, João. Obrigado pelo espaço aí, velho. Um abraço pra vocês. A gente se cruza em breve. Isso aí. Vamos calar, que tá na metade ainda. Salve, salve, ouvintes do Telefone Sem Fio. Agora eu vou trocar uma ideia muito bacana aqui com o Júpiter Maçã. Salve, salve, Júpiter. Salve, salve, man. Beleza? Telefone Sem Fio, né? Yeah. Ah, fodeu. Uma brincadeira aí com a galera de... Porra, como é que eu consigo ouvir isso, né, velho? Vou lá dar um play na internet agora. Tudo mudou. Os programas hoje têm um outro formato e é legal. Colou e ficou Telefone Sem Fio. Isso, muito interessante a brincadeira, trocadilho, muito interessante. Na verdade, o telefone sem fio em si é uma coisa muito antiga. É a telepatia, né? Mas com a internet a coisa ficou um pouco mais palpável, ainda que não tocável. Pode crer, a ideia é justamente isso. É isso aí. Então, Júpiter, é a primeira vez no Calango aqui, não no Calango, mas em Cuiabá, primeiro show em Cuiabá ou não? Primeira vez em Cuiabá, nunca estive no Mato Grosso, bem legal, completamente diferente, muita coisa diferente culturalmente, uma carne assada, por exemplo, é diferente o assado do gaúcho e tal. Na verdade, estamos o quê? A 4 horas e meia de avião da Califórnia, de Los Angeles, eu acho, 5 horas, da terra do Jim Morrison. Estamos muito em cima, né? Estamos a 1 hora e meia da América Central. É, do caralho, tô achando ótimo. Foda, cara. Recentemente você esteve presente lá no Transborda, festival do Coletivo Pegada de Belo Horizonte, que é nosso parceiro, vizinho, imediato. E aí, eu queria que você falasse um pouco disso, eu não pude conversar com você no dia. Eu adorei ali o festival Transborda, do caralho, Minas Gerais, Belo Horizonte, ali o meu público cresceu consideravelmente nos tempos pra cá. Super praça enorme, cheia de um público super gracioso, cantando junto minhas músicas. Muito interessante, muito legal. Saí de lá absurdamente satisfeito. Legal. Só contando o Transborda e o Calango que a gente conversou agora, são dois festivais do Fora do Eixo. Queria que você falasse um pouco dessa relação sua com esse circuito e tal, de música independente, que está se formando agora nesse formato. Então, me sinto lisonjeado quando eu sou convidado a participar desses festivais Fora do Eixo, principalmente quando tem um certo approach de headliner que é me dado e de uma responsabilidade, digamos assim, de emblematizar e até mesmo celebrar esse tipo de atitude. Porra, acho... Contem comigo. Foda, velho. Valeu, Júpiter. Pra encerrar, eu queria só fazer um comentário e trocar uma ideia em relação a uma música que eu acho fantástica, eu acho foda pra caralho, que é Um Lugar do Caralho. Um Lugar do Caralho é isso aí, são pra esses momentos especiais, momentos de up total, momentos às vezes que você nem tem muito o que dizer, então você quer dizer pra uma galera, quer dizer pra uma série de pessoas, pra cima, Lugar do Caralho, como eu disse antes, também é uma celebração. Obrigadão, Júpiter. Valeu demais pela presença no telefone. E Sabará, ouça Um Lugar do Caralho, que é muito foda, é do caralho. Vamos que vamos, estamos chegando no final da primeira noite aqui na Praça da Bandeira. E agora eu vou tocar uma ideia com o Marcelo, do Amor. Salve, salve, Marcelo. E aí, beleza? Tudo certo? Vamos lá. Marcelo que fez um resgate ontem emocionante. Chegou junto com a gente também ontem, do Amor. O Marcelo e mais um outro. Beijão. E a gente viu um acidente sinistro em frente ao carro e o Marcelo e o Queijão foram lá fazer o resgate. Foi massa. É, pô, tem que se fazer, né? A gente tava indo pro show, mas aí o motociclista caiu. Aí a gente foi dar um help lá, chamar a SAMU. O Gustavo fez um torniquete na perna do cara. Eu segurei a cabeça dele, porque ele tava querendo se mexer. E, enfim, é isso aí, tem que ajudar. Acontece, né, cara? Mas enfim, Marcelão, do Amor é uma banda do Rio, tem feito um trajeto bastante interessante dentro do Fora do Eixo, dentro do circuito. O que vocês acham de estar presente dentro desses festivais, conversando com a galera dos coletivos e tal? Cara, a gente adora tocar nos festivais. Desde 2008, que foi quando a gente começou a fazer isso, a gente tem vontade de não parar mais, assim, porque é muito bom você estar tocando em lugares que normalmente você não tocaria, sabe? Lugares longe da sua cidade, sabe? Os festivais conseguem propiciar que você vá, que você chegue até esses lugares, sabe? E mostre seu trabalho. O que é muito importante para qualquer banda, de qualquer lugar, sabe? Ir pra longe e divulgar o seu trampo, sabe? Muito bom, e é muito bom você estar junto com outras bandas de outros lugares, trocar ideia, trocar informação. A gente adora. Legal, e lá no Rio é engraçado, tem uma cena bem peculiar assim, também, né? Que é uma cidade grande, potencial. E, tipo, eu vejo que a galera tem muita coisa boa, mas não consegue. Cada um por si. Lá no Rio não tem muito coletivos e coisas assim. Tem bandas muito boas, mas cada um por si. Não tem muito essa coisa de um ajudar o outro, sabe? Não tem muito festival no Rio, tem poucos. Tem poucos lugares de médio porte também pra se tocar. Ou tem lugares de grande porte ou lugares de muito pequenos, sabe? Muito pequenos. Enfim. Falar um pouco do amor em si. Quanto tempo de banda já tem o Do Amor? Do Amor tem 4 anos. Mesma formação? Mesma formação. Qual que é a ideia do Do Amor? Porque o nome me remete a uma coisa bem conceitual, assim. Pra mim não é só uma banda, assim, o nome. O nome já carrega esse peso, assim. Parece uma coisa, uma ideia. Ou é só um nome? Cara, na verdade é só um nome. É só um nome dentre vários que a gente falou e fez um brainstorm, assim. É só um nome. Mas dá pra você interpretar de várias maneiras. Você pode interpretar que é uma coisa... Porque a gente é amigo há muito tempo. Eu conheço o Gabriel há 25 anos. 26 anos. Enfim, ele se conhece desde a adolescência também. Os outros dois, o Gustavo e o Ricardo. Então tem muito amor mesmo entre a gente, sabe? Isso é bom, isso é bom. É ótimo. Pra funcionar tem que ser assim, né, cara? E esse ano vocês estão lançando um disco, né? Pra gente finalizar o bate-papo. Foi super legal a presa lá no Transborda, que é... Tava presente também. E aí fizeram um lançamento em vinilzinho e tal, fino. Fala um pouco desse lançamento aí. Gravamos esse disco ao longo de 2009. Começamos em 2008, né? Começamos em 2008, 2009, lançamos em 2010, produção do Chico Neves, parceria do selo 304 com a Mais Brasil. Fizemos um CD mixado pelo Chad Blake, um cara lá da Inglaterra, que mora na Inglaterra, na verdade. Fizemos um compacto com 3 músicas, incluímos o Cachoeira, que foi uma que a gente gravou na trama virtual. Fizemos o LP grande e fizemos o CD normal e o CD mais barato. Tem 4 formatos desse CD. Botamos aí na rua nossas músicas. Legal, tá sendo bem recebido então? Tá sendo bem recebido, ótimas críticas. Estamos adorando fazer nosso primeiro lançamento. Demoramos, a gente já é velho, já toca há bastante tempo. Mas é o primeiro CD da gente mesmo. Já acompanhamos vários outros artistas, mas o primeiro CD nosso, como banda, como nossas músicas autorais. Muito bom, foda. E assim, a pergunta que não quer calar. Lá em BH, não sei se vão repetir essa dose aqui, mas a abertura do show foi com a música que o baixista começa gritando uma coisa inteligível. O que ele fala ali, velho? When I picture myself. É só isso. A primeira vez é isso. Depois é When I picture yourself. Aí depois é In the hits of my arm. Ou In the hits of your arm. Né? Mas é isso. Vai abrir com isso? Que aí eu vou gravar e vamos ver. Não vai abrir com isso não. Vai abrir com uma música inédita nossa que chama Mindimbo. Massa, massa. Então o Marcelão já contando como que vai ser o estreia do Amor no palco do Calango 2010. E é isso aí, valeu demais pela prosa, Marcelão. Valeu você, obrigado aí. Isso aí, vamos que vamos. Estamos encerrando aí o PES, a banda que tá arregaçando da Argentina aqui no palco. Acabando dia 26 do 11 no Calango 2010. Muito obrigado, Portunhol é agora do PES. Sim. Pra encerrar o telefone sem fio. E antes de mais nada, agora é hard, agora é massa coletiva. Na banquinha, distro, fora do eixo. Salve, salve, hard. Salve, salve. Isso aí, eu passei pro hard uma missão, assim, de dar ideia de tudo que é isso, assim, velho. No âmbito de Calango, no âmbito de Cuiabá, no âmbito de regionais, no âmbito do Brasil. Ninguém melhor pra ser que alguém do Massa Coletiva que entende isso muito bem. E agora o Hard vai falar isso, cara. Pô, cara, você segurar aqui e tal. Vai tá rolando o cachorrão. Pô, mano, difícil pra caralho isso aí que você me pede, né, mano? Mas vamos aí. Pô, velho. cara. Pra mim também. Mano, quem não for na tá aqui, marcando, velho. Tá aqui participando do Calango também. De Minas Gerais. É uma experiência mano, única, cara, porque... Eu sou de uma geração nova agora do Massa. Seguinte, eu participei da formação do coletivo e tal, mas de outra forma, uma forma mais de. De frequência, meu irmão! De parceria um pouco mais acompanhada ali, porque o Aeroporto tava começando também, e o Massa também tava começando. E ali no cenário local a gente foi trocando, foi se entendendo, se reconhecendo, pra hoje ter uma parceria mais consolidada e mais clara, assim, né? E... Aí, ó, vou dar uma geral pra vocês, pô, só entender o que vai rolar amanhã. Tá aqui é entender que um processo pode ser feito em vários lugares, saca? A gente tá falando de cenário cultural independente, tá falando de comportamento jovem, tá falando de tendências de música independente, a gente tá falando da mesma coisa, só que em regiões diferentes, tá? E, pô, a gente tá em todos os lugares, né? E o Calango representa muito nesse ano de 2010, simbolicamente, fisicamente, essa fita, né, cara, de... É um festival que na própria cidade ocupa vários lugares, várias casas, vários lugares que se propõem a ter espaço pra música, né, cara? Mano, e esse Calango também, você já sente que as coisas estão mudando mesmo, que uma intersecção de todas as áreas. Já se faz presente já, não só no Calango, mas em muitos festivais independentes do Brasil, é assim no Contato lá em São Carlos, festival multimídia. O Calango aqui também tá forte com essa fita também. Pô, a gente participou do Jambolada lá também esse ano e foi a mesma coisa, teve intervenção artística, galera do palco ocupando. Pô, velho, é até foda de falar, porque só fala do coração, só fala com expressão, né, cara? Porque é um processo foda de se verificar e de se... É um processo nosso, né, cara? E é difícil falar dele próprio. Pô, mas acho que é isso. Suspeito pra falar. É, cara. Valeu demais, Rádio. O Rádio é do Aeromoços e Tenistas Russos. Abriu um festival, Calango, na Casa Fora do Eixo. E que participou de uma coisa histórica que a gente não pode deixar de falar, que foi aquela reforma. Sim. Pô, velho, a Casa Fora do Eixo, eu também não sabia disso, mas estava reformando ali, estava ocupando lugar para ser área de fumantes, fazendo umas coisas ali que precisavam ser feitas para otimizar o espaço, né? A banquinha ali, a lojinha Fora do Eixo que estava na frente foi deslocada para trás, lugar mais estratégico, pintaram, colocaram o logo do Fora do Eixo, foi uma reforma da hora, né? E muito mais do que isso, é tudo coisa de momento, né, cara? É um momento muito importante também para empoderamento de base, para participação cada vez maior do cenário local, dos agentes locais, para gerir isso aqui para um rolê maior do que o próprio coletivo, maior do que determinada perfil, uma coisa de todos mesmo, né? E a gente participou nisso de uma forma foda, que tipo, a gente chegou lá, tava nos finais ali, nos conformes, nos ajustes finais ali pra casa ficar entregue. Não, pegamos pra... pesado, velho. Pô, e ali rolou um mutirão e ali o espírito da coletividade se fez presente ali de uma forma marcante pra todo mundo, né, cara? Eu falei lá ontem, falei, tenho certeza que o show do Aeromoço pra vocês seria bem melhor pelo aquele trampo, saca? Da hora que você sobe e fala assim, porra... É nosso, né, cara? É uma plataforma nossa. Acabei de botar esse em pé, velho. Foda. Telefone, é isso aí, blog.forceps.com.br, www.foradoeixo.org.br/rádio, todos os produtos da Web Rádio nessa página do Fora do Eixo, e também lá no conector.forceps.com.br, que é a divisão sonora do coletivo Forceps. É isso aí, foi um prazer estar aqui falando diretamente de Cuiabá. A gente transversaliza cada vez mais o processo. E em pé, um grande abraço. Conectou, apresentou Telefone Sem Fio.